Pronto, meu autorizado, chame para ingresso o Delta Hotel Alfa. Parede 2230, decolada aos 2000, chame o controle, frequência 1208, vou ver. Salvador, passarela 2230. Foi 2230, contato radar decolagem, subovia Arboruno para 180. E Arboruno até 180, passarela 2230. Controlei o passarela 2230, não cumpre a restrição superior. Desculpa, sem restrições anoite zero, passarei 2230. Sem restrições para 180, passarei 2230. Papa Romeo Delta, hotel Alfa autorizado, ingresso pista 97, reporte aliado e pronto, cabeceira 97. Pronto, WSX-Ray, cabeceira 10. O altímetro em Salvador 0-4, chama o chapizado no localizador, tá 3154. Sim, obrigado. 0-5-4, copia o controle? Ativo 2000, reportará estabilizado. Zero, complete a aproximação LS, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. 895, boa tarde. Escolhe o passarelo 2230. 3154, inicie redução de velocidade. Vai iniciar a redução, 3154. Prossiga, passarelo 2230. Só de voar Elefa, senhor, para minimizar nosso atraso? Foi direto do Elefa inicialmente. Direto Elefa, passarela 2230, grato. 3154, vai seguir trânsito da companhia, 7 milhas, 1R2320, com 170 de ground speed. Direto, já está reduzindo, 3154. Zero desse mantém um 050. Dois meia desse mantém um 050. Precisado pôs no zero, tá 3560. Utilizou 3154. 5-4, complete a aproximação LS, que foi cabeceira no zero, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-95. Obrigado, prossiga em aéreos de voo visuais, Oscar Mike Kank, 1.500 pés, altímetro em Salvador, no 094, informe no através do Parque Pituaçu, vai direto do Farol de Itapuã. Salvador, Roma 01, acionada, pronto para o Dai. Delta Hotel Alpha, atenta a possíveis três turbulências, decolagem autorizada, pista no 7, vento 200 graus, 079. Bomba 01, no táxi autorizado, chame no ponto de espera da hotel, QNH 104. Ele está chamando no ponto de espera da hotel, Bomba 01. Salvador, boa tarde, San 3154, passo 372, baixado e chegado. San 3154, boa tarde, continue a aproximação, informarei pista livre. Valeu. San 3560, solo aos 32, livre à direita, táxi Foxtrot, chame 121, decimal 9. 219 na Foxtrot, informa 5010-210 com 89. Entendi. Esse é para 2000 pés, o altímetro em Salvador no 014, está livre para aproximação em LS com sua cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. Estou aguardando dura, 6326, quero meu 2000, autorizado. Delta Hotel Alpha decolado aos 33, chame o controle Salvador no 20.8. 208 graus, na bota. San 3154 avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 210 graus, 089. Ele pouso no 0, 3154. 326, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Papá Romeu, Delta Hotel Alpha. Bom, meu Delta Hotel Alpha, contato radar, decolagem, submantém 100, saída Coral 1 Bravo. 100 na Coral 1 Bravo, Delta Hotel Alpha. Então, 3193 autorizado, alinhar e manter pistão zero. Boa tarde, autorizado e manter pistão zero, 3193. 3154, dono solo 35, livrou 121, décimo 9. Livrando 219, 7354, bora. Repareando o cruzamento do Roma 01. Pesado, cruzamento, Rumba 01, da pista 1028. Cruzado, Rumba 01. Controle, o passageiro 2230. Possível. Possibilidade, amigão, de coordenar o setor adjacente, vamos na porta do destino e minimizar nosso atraso? Aguarde, aguarde, iremos... assim será feito. Muito obrigado, de antemão. E autorizado, alinhado e decolaram 230 graus, 089, ajuste no 014, informe que vai manter a proa até 3 mil pés após a decolagem, 3193. Gente, os horas de decolagem pistão 0, que é ligado no 014, mantém a proa até 3 mil pés. 3, decolado aos 38, mantenha a proa até 3.000 pés, chame o controle, 20 da última 8, boa viagem. Controle Salvador, mantendo a proa até 3.000 pés, 3.093. Controle Salvador, tá 3.193. 3.193, Salvador da Rádio Decolagem, tudo mantém 3.40, posso cruzar 2.000 pés, direto Leda. 340, após 2.000 pés, direto Leda, 3.193. CM 326, estabilizado? Pode te aproximar sem ali, SX3, cabeceira 1.0, chame a torre Salvador em 1.8, decimal 95, 6326. Na 6326, pouso autorizado, pista 10, 210 graus, 08 nós, ajuste 1094. Oi, o 6315, ponto de espera pronto para decolagem. Tem, ajuste na 6315, mantém um ponto de espera. Para 500 pés, altímetro em Salvador, 1094. Vai dizer para 500 pés, 1.04 no ajuste, eu acho que é Mike Yank. Controle Salvador, boa tarde, boa 097, informação, bravo. 097, identificação desse mantém o nível de voo 040, chegada é bom. 040 na porta, 097. Alinhar e manter o 0. Alinhar e manter o 0, 63. Decolagem autorizada, pista 10, 230 graus, 5 nós, ajuste 1014. Livre decolagem, acenário 6315. Diante para o ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 1 noite, decimal 95. 1-1-8-9-5, acho que é mais Diante, tá? intenção do Oscar Mike Yank. Pouso na 17 na 35. Serra do Vento da 17. A perna do vento padrão ou passo pela direita, Oscar Mike Yank? Passo pela direita. Autorizado, à esquerda, base pela direita da pista 17, reposta na base baixar travado, Oscar Mike Yank. Autorizado, base pela direita da 17, vai chamar baixar travado, Oscar Mike Yank. Dois, Salvador, Serena 1, 142. Serena 1, 142. Autorizado, alinhar e manter pistão zero. Comando, autorizado, alinhar e decolar? Alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter na 1, 0, 1, 142. Dois, 1, 0, 1, 2, 8, 8, boa. Decolado ao 44, chame o controle, frequência no 20, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, amor. Controle Salvador Oceanero 6315. 6315, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 360, após cruzar 2000 pés direto Leda. Firmativo 360, ao passar 2000 roleta 63. Chama o centro Recife em 251, alternativa 28, decimal 35. Centro Recife da 3193, boa tarde. Gentileza, corteje as frequências 251, alterna 2835. Afirmo, frequências 1251, alternativa 12835. Correto, bom voo. Decolagem autorizada, pista 90, 290 graus, 59. Autorizada a decolagem, 6142. Autorizada 200 para 100, com 1164. Voo 1164, sem identificação, desse mantém 050, chegada Bom Médio 1. 050, Bom Médio 1, voo 1164. Você tem vários estados, voo 1164? Aguarde. Meu Oscar Mike Yank, pouso autorizado, pista 97, vento 180 graus, 5 nós, ajuste de altímetro 1014. 1014, pouso autorizado para o Oscar Mike Yank na 17. Decolado aos 47, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 601, 6142. Controle Salvador, Oceanero 6142. Oceanero 42, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 350, saída Puca, transição Aru. Puca, Aru, 350, 6142. pro 6142, voo Aracaju. Já vou 6142. Já vou 6142. Controle 097, solicita passar duna acima de 2 mil, pode ser? Acima de 2 mil? Isso. Compete, tá livre. Ele compete o procedimento ILS X-Ray com segurança. Ciente, voo 097. Que considere solo os 49 na direita, 44, frequência livre. Salvador, boa tarde, Chile 6321, ponto de espera da 10, pronto. Chile 6321, boa tarde, autorizado, alinhada, decolar, pista no 0, 220 graus, 5 nós, ajuste no 0, no 4. Ali decola da 10, 1014, 6321. Oxenem 142, direto rumo ao Fox 08. Bem, muito obrigado, senhor. Rumo ao Fox 08. Chile 6315, Chile Centro Recife, as frequências 125 decimal 1, alternativa 28 decimal 35. 25, 1, 28, 35, boa. Para 4 mil, pode prosseguir o voo 097? 2010, última tem Salvador no 014, livre LS, X-Ray, cabeceira no 0, voo no 097. Opção 097, então, livre LS, chama para habilitar. Rumba 01 autorizado, alinhar e manter pista no 0. Rumba 01. 6321, decolada ao 52, chame o controle, frequência 120, decimal 8. Boa viagem. Oi, obrigado, bom trabalho. Boa tarde, Xané. 6321, decolada nas suas coisas. 6321, contato, radar, decolagem, suba via Arboruna para o 360. E a saída para 360, 6321. M1142, Chana Centro Recife, em 2685, alternativa 25, decimal 45. 2685. 1 da colagem autorizada, pista no 0, 230 graus, 79. Decolagem rumba 01. localizador, 097. Gol no 097, compra de aproximação LS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 8095, bom, 097. Torre Salvador, bom, 097, boa tarde. Dono 097, boa tarde, fundo autorizado, pista 90, vento 210 graus, 59. Pouso no 0097. Bomba 01, decolado ao 54, chame o controle, frequência 120, 18, boa viagem. Troca para 208, grato. Serviço radar encerrado, até 100, chame o controle de Léo, frequência 120, 1. Motor Salvador, rumba 01, saída coral 1 no Bravo. 201, contato radar, decolagem, suba e mantenha o nível de voo 100, saída coral 1 no Bravo. Subi e mantenha 100, saída coral 1 no Bravo, rumba 01. Controle igual 1164, atinge e mantém 050. 164, desça para 2000 pés. O altímetro em Salvador, 1014, liga final LS, costura e cabeceira 10, chama estabilizada. Espera para 2000, 1014, sistema informa estabilizado, gol 1164. Salvador, poderia coordenar com o 635-6321, vamos, Elefa da presente? Autorizado Elefa da presente, 6321. Vamos, Elefa, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 4462 azul. Azul 4462, contato radar 60 milhas sobre Salvador, autorizado chegando ao Bomed 1, novo direto Bomed para interceptá-la. E chame no ideal descida, Azul 4462. Ah, no ideal, por gentileza. Esse mantenha 1-1-0. Descendo 110 na proa de Bomed, obrigado. Rumba 01, voo direto coral. Autorizado direto coral, rumba 01. E se mantém o 050. 05062. 097 no solo 57 direito, 121 décimo 9. Direito 209, 097. localizado, localizador, voo 1964. Voo 1964, complete aproximação LF, sextura e cabeceira 1-0, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1-9-5, obrigado. Salvador, voo 1164, boa tarde. Voo 1164, boa tarde, reporte externo, baixada travada, ajuste no 0-4. Informar baixada travada, 1014-1164. Corrigindo, o voo no 1164, pouso autorizado, pista no 0, vento 190 graus, 5 nós, ajuste no 0-4. Livre, pouso, o voo 1164. 60288, 6321, boa tarde. Tango Golf, Kilo Oscar, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Nós vamos 048. Sem indicação, desse mantém 150. Reporte para a modificação do plano de voo, chame. Sim, Bacalhau, abaixo 50, Bacalhau, modificação em azul. Em Feliz Santana é os 1-8, 1-8, ok? 1-8, 1-8 em Feliz Santana, copiado. Obrigado. Da Gol no solo 04, direito 121, décimo 9. Direito 129, obrigado. 2 Salvador, azul 9300, boa. Boa tarde, azul 9300, autorizado, alinhar e manter para o 0. Ali mantendo 09300. Salvador, boa tarde, 63, no 4 da última, né? 4 da 1, 1-8-6, descendo a onda 50. Chame a 314, assina a identificação, desse mantém o 050, chegando a Bom Meridiano. Guarde. Alaska, táxi autorizado, chame na papá para ingresso. Mude o transponder para 0142. Do 9300, decolagem autorizada, pista 0, 210 grau, 59. Autorizado, decolagem da 10, 9300. Prossiga em regras de voo visuais, definidas para altura de tráfego, informe cruzando 4 V10. Em contato pelo lateral com a rádio Feira de Santana em 3ão decimal 3. Tomando o 49048, informe a 25 milhas de Feira de Santana, já em contato bilateral para mudança de frequência. Autorizado, alinhar e manter pistão zero. Autorizado, alinhar e manter a pistão na zero, vou pelo mesmo final. 9300, decolada ao 07, chamei o controle, frequência 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa. Azul 9300. Azul 9300, contato radar decolagem, suba via Arboruno para o 180. Sobe via Arboruno ao 180, o 9300. Controle, Azul 9300. Chega. A gente não consegue cumprir a restrição de 10 mil a 15 milhas. Vou direto Alessa a partir de agora, subindo sem restrições ao 180, 9300. Direto Alessa sem restrições ao 180, 9300. Final, o 4462 azul. Azul 4462, complete a aproximação em LS da Cruz, cabeceira 1-0, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, muito obrigado, senhor. Uma boa tarde. Tem. Eu estou em contato agora em 3-1, decimal 3, conferir Santana, bom voo, para decolagem. Cuidado, Golfo Kilo Oscar, ingresso na pista 97, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97. Unit 3, Scott Identification, send maintain flight level 040, clear and bound for arrival. Bound for arrival, distance level 040, and identity, Portugal 023. Salvador, boa tarde, 4462, baixado e travado na final. Azul 4462, pouso autorizado, pista no zero, vento 2, 10 graus, 79. Teve pouso no zero, 4462, obrigado. Dono 659, decolada ao 10, chamei o controle, frequência 120, décimal 8, boa viagem. 208, boa tarde, bom serviço. Boa tarde, controle. Gol 659, cruzando 1.600 pés. Gol 659, contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 360, saída Salvo Uno. Salvo Uno, até o 360, 659. Pode voar, Leda, está presente? Posso cruzar 2.000 pés ou cruzar direto, Leda? 2.000, voo, Leda, gol 965. Desse mantém o nível de voo 060, chegada Bom Med 1. Bom Med 1, 60. Posso decolagem autorizada, pista 97, vento 250, dá 59. Passo 462, vou solo usando 2 direito no 21, décimo 9. 21, 9, senhor, vai livrar na última. 3. Chileme é 3 no 4. Desse mantém a 12.000 pés, o altímetro em Salvador no 0, 1 no 4. Livre final LS X-Ray, cabeceira no 0. Chama chavizado no curso do Lucas agora. É para 2.000 pés, sem restrições. Autorizado em LS X-Ray na 1 no 0. Altímetro 1 no 0 no 4, reporte estabilizado. Pode voar a zona, já presente? Aguarde. Aguarde ou pode voar a zona? Aguarde. Golf Kilo Oscar decolado ao Zona 3, chame o controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, bom trabalho, senhor, Golf Kilo Oscar. Pode esperar por ano 884 para trás, já. Rádio Batam Golf Kilo Oscar. Batam Golf Kilo Oscar, contato radar decolagem, suba sem restrições ao 060, está presente direto do Coral. 060, direto Coral, Golf Kilo Oscar. Quatro, decolagem autorizada, pista 10, 210 graus, 5 nós. Pista 10, então 834. 230, redes. Telemetria 14, foi turno, reposta estabilizada. Turno estabilizado, reposta 6314. Turma 01 está 5 milhas da posição coral, serviço radar terminado. Chame controle Liels na frequência 920, décima 1. Controle, o Golf Kilo Oscar solicita a mudança de regra da presente e 1.500 pés com proa de Valência, a nossa proa ideal seria 268. Golf Kilo Oscar, regras modificadas a 1.8, 1.5, vou direto Valença, mantendo no 1.500 pés. Golf Kilo Oscar. 284, decolado ao Zuno 5, chame o controle, frequência 120, 18, boa viagem. 59, chame centro Recife, na frequência 1251, na alternativa 22.35. 251, 2835, 659, boa tarde, bom serviço. Alvo. Boa tarde, Ara. Opa, Salvador. 884, gol. Gol no 884, boa tarde, Segota Tadassi, Mandejo 230, via saída Puca. Puca tem referências, pode voar direto Aracaju, direto Jamo, senhorita? Autorizo Jamo, aguarde Aracaju por centro Recife. Opa, melhor. A gente aguarda Aracaju, então, boa tarde, vai cruzando 2000, vai pra Jamo direto, subindo 230, 884 agora. Meia 20 desce e manter o nível de voo 050. 50, 62. Meia 20 cruzar uma centena, iniciou o som para 2109. Cruzar uma centena, 210, é verdade. Portugal 023. Portugal 023, go ahead. Confirm we are clear to descend 4,000 feet. Clear to descend to 4,000 feet, so need 1014. 4,000 with the KNH 1014, Air Portugal 023. Obrigado. Oi, Chané 6314, chame Torre Salvador, na frequência 18, decimal 95. 18954, obrigado, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, 210 graus, 59. Alinha, decola no 0, voo no 256. Salvador. Boa tarde, 63, 14, Oxenia, na final da 20. Boa tarde, Oxenia, 63, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, 14. 0, 14, continua a aproximação, vai na pista livre, 63, 14. X-ray, runway 10, Portugal, 023, call established. Salvador, boa tarde, TAM 3367, informação Bravo. TAM 3367, boa tarde, desça via, chegada Bonfi para o nível de voo 060. Via Bonfi para 060, TAM 3367. Oi, 24, centro Recife, que solicitou que intercepte a radial 220 de Aracaju. Intercepte a radial 220 de Aracaju, voo 824. Sim. 314, pouso autorizado, pista no 0, 210 graus, 89. Ajuste no 0, no 4. Então, final 023, sai Duna. Será que Duna? Final 023. 356, decolado 20, chamei o controle, frequência 120, da chama 8, boa viagem. 208, bom dia, 256. Olá, 256, boa tarde, contato radar, se mantejou 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, gol 1256. Dimensão? Prato, 0009. Acabou de avião, capô de passagem, autorizado ali, Mateu no 0. Autorizado ali, Mateu no 0, para passagem, 0019. Obrigado, boa semana, 884, até amanhã. 620, mantenha 50. Luna 620, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, aguarda na atualização de Electric 6. 3620. Azul 9300, chame centro Recife, na frequência 126.0, alternativa 12.8. 260-288, azul 9300. 3367, desça para 4 mil pés, o ajuste 9014. 4 2767 71, está em contato radar, 56 milhas sudoeste de Salvador, vou na proa de Bomed, para descer para a chegada Bomed 1, nesse mantém o nível de voo 050. Na proa de Bomed, para a chegada Bomed 1, desce ao nível 050, 27771. Gol 1620, reduza para 1809, o número 2 na aproximação, vai seguir o traço da frente, está 10 milhas, Airbus 332. Está mantendo já, 180, no 960. Ou fique lógico, tem frequência livre para coordenação até o retorno. Não é decolado 24, chame controle 120-18, bom voo. Controle 208, vou 2009. Controle de Salvador, boa tarde, 2009, perfil da Sombo, transição coral. 2009, contato radar, tudo via, saída Salvo 1 para o nível de voo 240. Salve via Sambo 1 para o 240, gol 2009. Obrigado, 023 Establishment. Estamos na alfa, 023. Dois Tower, frequency 18.95. 18.95, 023, vai. 1620, prossiga para 2000 pés. Autorizado ele, SXP, reporte estabilizado. 2000, chamará estabilizado, 620. 023, Canadian 0014, heavy sight, clear to land runway 10, wind is 2, 40 degrees, 3 knots. Clear to land runway 10, Portugal 023. Bravo, 009. 009 autorizado, coral. Coral, bravo, 009. Zona 620, chame Torre, na frequência 1895. 1895, bom, 620. Torre, bom, 620, final da 10, boa tarde.